fiquei. Pois vida nisso, pois isso, pois vida em mim. Vim ali no sonho, noite de sono, sem sono, enfim. Teco de mim em folha, escolhas feitas, já era. Tarde demais pra voltar atrás quando aos 12, mas espera. Se pá, essa é minha última track, último hack, último hoje. Nem fudendo, eu vou com o boot no break. Mas check, vai, fica um bravão porque eu hip flow. Te trouxe pra uma batalha, então os caras ficam tipo gol. Não sou pai da Mike, mas seguro o reggae. Naya Bing, é o ring, eu sou Roy Jones. Bem mais que swag, eu sou indie. Mãe África, sou a revanche do massacre, sou Eto. Se você pra sempre assim, não só enquanto for preto. Então demorou, mas mesmo assim eu cheguei. Cultura de rua, então minha conta na sua. E o que ela traz é nosso berimbau, por mais que eu saiba. E eles falam, o Ameri é louco. Foda-se, eu sou nego louco, doce não. E que graça teria se o Ameri fosse são? Ou se não aprendesse até quando o cão não trouxe pão? Então cala a boca e respeita minha fé, sem procissão. Sigo de rap livre, tive a chance, então hoje vão. Vem importância ser a raiz igual quilombo de jão. Então falou citão, resistência com flow, mato cantando, MC profissão. Rua, você é, não faz, eu acho que somos grandes demais. Por isso eles só dão um golpe baixo. Se é amor pela cultura, não traia. O hip hop é um salva vidas, então ele nunca vai morrer na praia. Demorou, mas mesmo assim eu cheguei. Cultura de rua, então minha conta na sua. E o que ela traz é nosso berimbau, por mais que eu saiba, eu peço licença. Só com ratão tipo Master Flash, DMN. Só se for ratão que nem o Lester, cê faz ter cara de meme. Se cês não dão trabalho, cês só dão ló. E vou só querer correr atrás quando for tarde demais. Então top, visto preto, fiz pro gueto, deixando os bico em danger. Somos power de black, eles são power de ranger. É o jogo lírico, hip hop na área, esse mano invade. Acham que eu fiz só porque eu cheguei solando Trindade. The play, eu sei, eles são só PlayStation, baralho. Vocês são sessão da tarde, eu sou Black PlayStation, caralho. A diferença entre eu e esses baba ovo é que eu precisava de uma oportunidade. E eles nascer de novo.